do JC e quero ver você dançar. Vai, vai, vai, vai. Vamos sindicar todos jogados que é sucesso no Pará. Eu só quero curtir, tomar uma gelada, vou me divertir. Se pintar uma gatinha nela, vou arriar. Sou jogado, meu irmão, e boto pra quebrar. Sindicato dos jogados é agitação. Nós curtimos JC, o som do campeão. Alex e Nandinho são considerados, mandando o som do sindicato dos jogados. Jogados faz você de campeão. Vai, vai, vai, vai. Ao som do JC e quero ver você dançar.